Comodoro, boa noite. Portugal 022, holding point, holding point. Portugal 022, clear the line up and wait, runway 10. Clear the line up and wait, runway 10, Portugal 022. No 66, no solo, aos 27, chame o solo 121, décima 9. Olivrão 219, gol 111, neném. Portugal 022, clear takeoff, runway 10, wind 160 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, runway 10, Portugal 02. Salvador, o golpe no. Tamanho, autorizado desvios, o gol no 645, reporte ao término. Chamei 6143, reduz a velocidade para 230 nós, é o número 2 na aproximação. 230 nós, reduzindo. Solicita desvio, a esquerda, levar a formação, vai estar. Confirme a aproximação, quantas milhas? A bagagem com 90, aproximadamente é umas 20 milhas no máximo. Gente, o Xanemé 1143, autorizado de desvio, reporte ao término. Portugal 022, airborne 29, contact departure 120, decimal 8. Portugal 1208, Portugal 022, boa noite. Boa noite. Sir, good evening, Portugal 022 is passing 1500 feet. Portugal 022, radar contact on departure, climb flight level 390 via Momo departure. Repeat the climb of the boat 390 via normal departure, Portugal 022. O Xané 6143, confirme com mais quantas milhas vai manter a proa 190? Já está mantendo a proa 210 agora, mais um pouco eu posso cruzar para a proa de Bonfi. Gente, o Xané 6143, reporte reaproando Bonfi. Milhas, rumo noroeste, um Airbus 330 série 200, cruzando 4.500 pés em ascensão. Gente, obrigado. 6143. Hotel Portugal 022 informs traffic 1 o'clock, 23 miles, south westbound. Airbus 320 crossing flight level 120 and descend flight level 110. Portugal 022 is coming to traffic. Portugal 022, climb and maintain flight level 100. Portugal 022, remind climb initially flight level 100. Negativo, Chané 6143, vetor para o sequenciamento, curva esquerda, proa 255, seu limite a radial 290 Salvador. É, esquerda 255. Corrijo, direita 255, direita 255, seu limite a radial 290 Salvador. Ok, direita 255, limite 290 Salvador, mantendo 110. É 6143, inicialmente mantém a nível de voo 110 devido a tráfego informado anteriormente. Sim, mantendo, senhor. Já virou 22 fly direct to Cogbu, position. Direct to Cogbu, approach goal. 022 and approaching level 100. Emotive. Climb and maintain flight level 100. Roger, we are approaching flight level 100. Can we speed up? Gente, gol no 645, desça para 2000 pés, ajuste no 015. Autorizado ILS X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado, gol no Portugal 022, Cosmo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniform. Oscar, we've been clear, direct to position Cosmo at Portugal 022, and leveling up for 100. 1143, tráfego esperado, desça para 4.000 pés, ajuste 1015. 4.015, mantenha pronto. Inicialmente, está autorizado com vai esquerda, proa 200. Zero two two, clear traffic, climb flat level 390. Post call 022, climb flat level 390. Chané 6143, para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda. Curve à esquerda, proa 150. Autorizado LS, em ponto estabilizado. Esquerda 50, 6143. Chané 6143, desça para 2.000 pés, ajuste 1015, reporte estabilizado. Chané 6143, copiou o controle? Confirme, pode prosseguir. 2.000 pés, reporte estabilizado, ajuste 1.015. 2.000, reporte estabilizado, 1.043. É Portugal 022, contact Recife Center, frequency 125, decimal 45, enable 126, decimal 85. 125, decimal 12685, Portugal 022, 1.0. Voo no 645, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 1095, obrigado. Torre Salvador, boa noite, voo no 645, passou os tempos, está baixado e travado. 645, pouso autorizado na 10. O vento é 1.60 graus, 1.0 nós. Entre pouso no 645. 6143, complete a final e chame torre 118.95. 43, tente aguarde a pista livre. No solo aos 4-2, chame o solo 21 na decimal 9. 219, obrigado, bom trabalho. Xanel 143, autorizado o pouso na 1-0, o vento é 1-6-0 graus, 1-0 mais. Patrulha de Salvador, uma boa. O voo no 966, informação eco. Voo 966, acione identificação. Desça via Bomé de ONU, para o nível de voo 050. Após a voz, está autorizado voar ITAP. Ok, para o 050, identificou via Bomé de ONU para 5000. Após a voz, ITAP. Voo no 966. Chame 143 no solo aos 47, chame o solo 21 decimal 9. Boa noite, Azul 4206, ponto espera, bom. Boa noite, Azul 4206, está autorizado a alinhar e manter a 10. Alinhar e manter a 10, 4206. Livre decolagem, estamos no zero. O vento é 160 graus, 09 nós. Livre decolagem, 4206. Azul 4206 decolado aos 49, chame o controle 20.8. Controle 208, azul 4206. Controle Salvador, boa noite, azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem subavia, sai da PUCA para nível 350. Via PUCA para o 350, 4206. O 2712 está autorizado a decolada 10, o vento é 170 graus, 09 nós. Ingresso a linha decolada 10, azul 2712. 6201, mantém o ponto, espera. Pouso 966, cancelado as restrições em TAP, desce para 2.000 pés, ajuste 1015. Autorizado INS, X-ray da pista 10, reporte estabilizado. Cancelado as restrições de TAP, desce para 2.000, autorizado, reportará estabilizado 1015, gol 1966. 20, décima 8. 208, muito grato, tenha boa noite. Boa noite. Telemia 201, né? É autorizado a alinhar e manter a 10. Controle, boa noite, Azul 2712, transfere seu escuta. Azul 2712, contato radar na decolagem, suba via, saída Conde, para o nível 170. Via Conde 170, 2712. É 201 no Lúvio da Colagem, dá 10, o vento é 1.50 graus, 10 nós. Chame a 201, decolada 57. Chame o controle, 120, décima 8. 205, alterna 126, décima 85. A primária 2545, qual a secundária? 126, décima 85. 2085 secundária, o azul 4206, boa noite. Controle, Salvador 6201, boa noite. Puxané 6201, contato radar na decolagem, suba via São Bruno para o nível 360. Via São Bruno 360. Autoriza da presente posição Leda? Autorizado. Direto Leda 6201. Sinal Chame Torre Salvador 118.95. 1895, 1966. Salvador, boa noite, gol 1966, passando Índia Serra. Gol 1966, autorizado pouso na 10, vento é 1,60 graus, 1,0 nós. Livre pouso, gol 1966. Espero boa noite, 69. Até na 34. Para 90 no meio dessa via para 2.000 pés, ajuste 10, 15, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado na final. Reporte estabilizado na final para 90 no meio desse 2.000 pés. Boa noite, 69, autorizar a viária, manter pista no zero. Ali, manter no zero, boa noite, 69. No sala 03, direita 1219. Direita 219, 1966. Para 90 no meio, autorizado desvios, reporte reaprono Duna. Já vai reaprono Duna, alta 90 ou no meio. 6201, chame Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 1869 decolou, vai cruzar 1500 pés. 1869, contato radar na decolagem, suba via Arboruno para o nível 360. Arboruno 360, 1869. Salvador, azul 2712. Possível. 1150, nível final, por gentileza. Tudo mantém 1150, o azul 2712. 1150, 2712. Foi 9-0-6, complete o final, chame por Salvador 1-1-8-95. Boa noite. Tempo de cara. Tan 9016, ajuste altímetro no 0 no 5, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 60 graus, 08 nós. Thank you. 3283, autoridade aérea, manter pista no zero. Então 9016, no solo azul 12, libera a próxima posição à direita e chama o solo 121, decimal 9. Voltando 3283, autorizado decolagem pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Iniciando o TA 3283. Encerrado. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 1203, muito grato, até boa noite, senhorita. Tá 3283, decolado azul 14, chama o controle de saída 120, decimal 8. 208, grato. Controle, boa noite, 3283. 3283, contato radar na decolagem sul da Via Arboruno, para o nível 360. Arboruno 360, 3283. Siga, Papatango Romeu. Qual é o tráfego para o Galeão? 1-2-1-2-9. 88-3283. Tango, Papatango Romeu, parte 5 para acionamento. Diversionar, pode computar, Papatango, Papatango Romeu. Boa tarde.